aproximação. Tá reduzindo e estando bom, contato com 091. Azul 4107, deixa para nível de voo 060. 060, professor. Xenéia 250, autorizado voz de voz para Azul 366. Zona 098, vai seguir tráfego 206 milhas, é seguido como número 2, desce até 3.500 pés, reduz o velocidade para 2.009. 3.500, reduzido individual com tráfego 098, está ficando com o número 2. Azul 462, autorizado a chegar da Mário, desça a via para nível de voo 060, que é legal na 014. Desça a via, 060, 060. Desça para nível de voo 070. Canal 258, reduz a velocidade para 2.009, desce até 4.000 pés. 2.009, descendo para 4.000 pés, né? 6258. Passou 66 visual, nós temos o 908. Fazendo 908, chama turno no 8, decimal 95. 1895, bom dia. Salvador, boa noite, azul 6908. Final na 0, visual. 6908, continua a aproximação, agora na autorização de pouso. Na escuta. prosseguimento com 098? Com 098, desça para 2.500 pés, autorizado a RENAS e reporte estabilizado. Portal estabilizado, 2.500, 098. Salvador, boa noite, voo 1170. Voo 1170, contato radar da colagem, suja para nível de voo 370, via saída da PUCA. 370, via saída da PUCA, voo 1170. Voo 1170, voe direto o Jamo. Direto o Jamo, voo 1170. Na 8, tem nível de decolagem 1-0, Zanto na centena 8-9. Nível de decolagem iniciando, fechando 0, voo no 8-6-8. Voo 0-9-8, se matou no 8-8-9-5. Obrigado, boa noite. É o voo no 0-9-8, estabilizado em Renato. 0-9-8, é o número 2, continua a aproximação, vale a motorização de todos. Aguardando. Depois será estabilizado, né, 2. Azul 4107, após o TAP, terra vida 366, desce até 3.500 pés. Após o TAP, terra vida 366, desce até 3.500 pés, 4.077. Terra 3600, desce para 4.500. 6908, tem pouso autorizado, piso 10, vento na centena 89. Livre, pouso 10, azul 1908. É 8, decola passando 1.500, vai para o 230. Boa noite, na 8, contato radar de colagem, suba para nível de voo 230 via saída PUCA. Subindo via saída PUCA para o 230, voo 1868. A 3600, pedido de 7 para 2209. 220. Dado Xené 6258. Xené 6258, completo de estimação, Xené turno no 8, decimal 95. No 8, decimal 95, Xené 6258, boa noite. Azul 4107, vou separar 25006, autorizado a RINAS e reporte estabilizado. 25006, autorizado a RINAS, reportar estado 4107. Nada na autorização, é número 2. Número 2, Oxinema 258. 9908 da Azul, meu sinal é 50, livra direita, na 21, do sinal 9. Livra direita, 19, boa noite. Luna 098, tem pouso autorizado, pista no 0, vento na centena 99. Livre pouso, gol no 098. Torre Salvador, boa noite, passarei por 2228. Passarei de 2228, muito boa noite, mantenha o ponto de espera aguarde. Mantenha o ponto de espera aguarde, 2228. aproximado da Renato, azul 4107. 4107, se não atua no norte do sinal 95. Turing 1895, boa noite. 43600, desça para 2.700 pés. Torre Salvador, boa noite, azul 4107. Chalema 258, primeiro no 014, cruzado pouso pistão no 0, vento no 00 graus, 1-1 mais. Gente, autorizado pouso pistão no 0, Chalema 6258, no 014, azul 4107, a voz de pista livre. Prosseguindo agora no pista livre 4107. Boa noite, 68, salve tráfego 2 horas, 8 milhas, cruzando nível de voo 136, subida para o 370. Autorizada a chegada a mais, deixa via para nível de voo 050, que é negar uma 094. 050 via mais, poderíamos tomar 669, cara? 1172, voo TAP. Obrigado, 1172. Azul 4062, voo rápido 366, desce para 2500 pés para a aeronave. 366, descendo para 2500 pés. Autorizado a aeronave, do 4062? Afirmativo. 4600, chama torno no 8, decimal 9 e 5. 95, boa noite. Do 0, azul 4107. Fala, meu 363, boa noite, 68. Negativo 1970. Pode bater paz? 1970, mantém a torre de jama. Mantém a jama. Bruno 868, chame centro Recife, frequência no 2000, decimal 85, retorno no 25, decimal 45. Centro Recife, 1-2-6-8-5, 2-5-4-5, muito obrigado. Cruzeiro 7, decimal 9-5-6, direita, 1-2-1, decimal 9-7. Centro Recife, 1-2-9. Decimal 85, retorno no 25, decimal 45. 2255 no 00, vento 090 grau 07 norte, que negar no 014, cruzado pouso pistão no 0. Pouso livre, Romir 14. Passaria 2228? Passaria após o pouso da aeronave viajando na curta ali, mantém no zero. Após a aeronave na curta ali, mantém no zero, 2228. Zero zero no solo 58, direita 1219 solo. Confirme, é 1210? 1219. 1219, obrigado. Oito, vento 090 graus 89, autorizado decolagem, pista no zero. Livre decolagem, passaria do 2228. Olá, Victor. Mono no 8, pessoal 95, obrigado, boa. Oi, Salvador, boa noite, azul 4062, final RNAV. 4062, abaixo pista livre, que negar no 04. No 04, agora dentro. Decola 00, 1928, controle, vamos lá. 098-2228. Azul 4062, que negamos 04, autorizado por 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Via Arbor 80 informa que devido ao peso não compra restrição aí, vai manter 3.000. Suba para nível de voo no 80 sem restrições. Sem restrições, 80 então, 2228. O nome 72 deixa para 2.500 pés, autorizado R9, reporte estabilizado. 2.500 pés, autorizado R9, reporte estabilizado, 1172. Passaria do 28, detração para evitar tráfego. Curva esquerda, proa 260. Corrigindo. Proa 250, já matou essa proa, está cruzando em vez de voo 050. Ok, proa 250 irá permanecer nessa proa até o 050, 2228. 228 cruzando em vez de voo 050, foi direto a Elefa. Ao cruzar o 050 nessa proa, direto a Elefa 2228. Direita 1219, Sala 0419. Direita 1219, Sala 0062. Aguarda 2228. Estabilizado no 172. O 972 chama a turma no 8 do sinal 95. 895 no 172. Flores Salvador, boa noite, gol no 172 estabilizado. 4 milhas para o CA Vitor 373. Continua a aproximação, reporte no CA Vitor, que legal, no 04. Porta lá 372, autorizado pouso 90, entre 0 e 902, 8 9. Livre pouso 90, 972. Bona 228, autorizado voo direto 4, descida para 4, meu pai, que é negar no 014. Preso 4, 228. Bruno 972, autorizada a chegada a Mário, desta via para amigo de voo 050, que é negar no 014. Chegou no 972. Solo 10-1219, direita solo. 219, obrigado. Passarei do 2228, chame o centro Recife, frequência 260, terra 2828. 260-288, passarei 2228. 1228, desça para 2.500 pés, voltar a Serra Azul 366 para o R9, reposto estabilizado. 1972, desça para 3.500 pés. E Serra do 366 para o R9. Sim, para 3.500 pés, para o 366. Voo 9228, chame o turno 9, decimal 95. 295, obrigado. Voo 972, vista para 2500 pés, reduzindo velocidade para 2009. Voo 972, 200, descendo para 2500. Voo 928, Kennedy 10014, privado pouso pistão 10, vento 0800, 99. 1014, temos livre pouso na 10. 1014 é ótimo, 972, interceptando final do 366. 972, chama turno 8, decimal 95. 7895. E o Gol 972. 972, que legal no 04, é mais pista livre. É. No 2018, no 2018, direita, aí no 2019, só. Bom, direita é um 2, do lado, passou, 2. Que negamos 04, autorizado pouso 0, vento 090 graus, 9. 9972, cliente prossegue baixado e checado. Direita, colégio 29, direito, 219, salve. Direita, 219, 972, salve. Zero, nove, oito, não pode zero, dá um zero. 0908, autorizado a linha de decolar 10, dentro 090 graus 109. A linha de decolar 10, gol 1098. Zero 98, decolou 34, 1 no 98, controle bom. 98. 1 no 98, vou lá de concreto radar, decolar, suba a via, sair da Fuca Transfão de Spa, 398-370. Fuca de Spa 370, faço voar de Spa com referência? Autorizado direto Zambo. Direto Zambo, obrigado. 098, chama agora o centro Recife, 12, 6, decimal 85, alterno 1, 2, 5, decimal 4, 5. 2685, 2545, boa.